Salve galera, aqui é o Tramarcos e bem-vindos a mais um episódio do Papo de Mesa, o podcast sobre board games, jogos de miniaturas e hoje a gente vai falar sobre RPG. Aqui é o Monte, tudo bom? Oi, aqui é o Silvio do Roleplay, tudo bom, galera? Aqui é o Paulo, tudo bom? E aqui é o Estevão, pessoal. Como o Marco já adiantou aí, hoje o nosso papo é sobre RPG, que é um assunto muito querido para mim, pro Marcos e pros demais participantes, por isso que a gente convidou a galera aí que a gente sempre papeia sobre o assunto e tal, para falar hoje um pouquinho sobre esse jogo, que pelo menos para mim e pro Marcos a gente já falou sobre isso aí no nosso primeiro episódio. Foi um grande empurrão para entrar nesse lance dos wargames. É isso aí. Como a gente não tem nenhum convidado novo, a gente vai pular a introdução e vamos direto para falar sobre o que a gente fez nas últimas duas semanas. E eu vou jogar a bola pro Paulo. Então, eu tenho uma confissão a fazer. Eu me rendi, eu me corrompi e eu comprei as miniaturas do jogo da Base Quadrada. Não. O que você comprou aí, Paulo? Eu comprei quase que um arme todo de High Elves. Puta, quase que um arme todo. Quase que um arme todo é foda, né? É, quase que um arme todo pra ele. Eu imagino que deve ser todo um arme, só que ele não comprou, tipo, um sargento ou coisa do gênero. É porque a esposa dele deve ouvir esse programa e aí ele não quer dar rata. Verdade é essa. Exatamente. Beleza, a gente cobre a tua aí, cara. Fica tranquilo. Foi só quase tudo, não foi um arma inteiro não, viu, esposa do Paulo? Faltou uma Fênix. É um arma pequeno, é menos de 100 peças, né, então tá tranquilo. Pode quando você aparece com um arma de Goblin, querida, não, 88 mil Goblins. É uma diferença absurda, cara, é muito mais modelo do que eu tô acostumado. Só jogando cara, de Space Marine, pegando aquelas formação de fantasy no outro mundo. O problema não é nem esse, Paulo. O problema vai ser na hora que você for começar a arrumar eles naquelas movement trays e manter eles alinhados em ranks e tudo mais. Esse é o saco. Uhum. A grande parada é a seguinte. Você já pegou isso montado, Paulo, ou não? Não, tudo no Spru. Ah, legal. Nossa, muita coisa pra montar. Cara, é muito lindo esse arme, sério mesmo. Eu acho o visual muito foda, cara. Acho muito legal. Não, e um cara que a gente ainda não falou dele aqui do programa, tem um arme de High Elves fodaço. Acabei de lembrar dele. Se ele Brasília, ouve, né? Isso daqui, vamos mandar um abraço pra ele, pro Paulo Cavalcante lá de Brasília, cara. O arme dele é inacreditável. Ele é mestre, hein? O cara manda bem. Os High Elves do Paulo, que eu vi no Rio, foi a primeira vez que eu tive contato com peças isso. De qualidade nível épico, assim, nível foda. O único problema é que o Paulo tá fazendo esse mesmo arme tem 20 anos, desde que a gente, né, tá... Desde que a gente entrou no hobby, ele tá pintando. Ele já conseguiu pintar dois esquadrões, mas né? Mas fala sério, ninguém termina um arme, né? Não, mas ele tá começando... E o legal é que o Paulo já teve coisas publicadas até no site da GW, cara, de tão foda que tava esse arme dele. É, inclusive, uma peça de terreno, né? Isso. Eu comprei umas coisas do Império, do Fantasy, da Forge. Ah. Muito bonitas as peças, cara. Pelo amor de Deus, cara. Bonita, sabe? Tipo, eu peguei aquele. O comando dos caras, que tem um flagelante, um estandarte, um herói. Extremamente detalhada, a pose tá bacana, não é aquela coisa meio estrambelhada, assim, os caras estão muito bem feitos. E eu comprei uma peça que eu nem sei se usa, comprei porque eu achei bonita e eu achei muito legal a ideia, aquele navio com roda, cara. Aquilo é legal, muito legal. Né? Pô, cara, sim, muito bacana, cara, muito bacana. Mas eu comprei nem pra usar pra nada, cara. Comprei pra montar, porque eu achei bonita a peça, achei bem bolada. Eu acho que tem um trabalho lá. Você pega os anões do caos da Forge, eu achei um pouco feio, porque cheio de spike, cheio de ponta, cheio de coisinha pra lá, coisinha pra cá. Eu não achei muito bonito. Mas do Império, cara, pô, tá muito legal. Pega o da Mantic. O da Mantic é mais legalzinho, não? Eu gosto um pouco, assim. Depende. Eu acho que são um pouco limitados na pose. É, isso é verdade. Então tá, já que você tá falando, Silvão, fala aí, o que você tem feito nas últimas duas semanas? Então, eu só tô gastando dinheiro. Caraca, achei que você tava ganhando dinheiro na loja, cara. Não, a loja é outra coisa, cara. A loja tá tocando, tô desenvolvendo as coisinhas lá com ela, mas, assim, eu com o hobby, aproveitando que agora é final de ano, falei, não, deixa eu fazer umas comprinhas aí pra poder abastecer, que já tá cheio aqui em casa, que é de miniatura. E é muita coisa, cara. E agora eu tava começando a dar primer e a pintar umas primeiras peças que eu tô experimentando pra fazer no meu Adeptos Mecânicos, né? Eu nem sei como é que vai ser isso, cara. Eu vi que eu tinha umas peças bacanas aqui de servidor, de uns caras que casariam bem com essa temática, e resolvi pintar, experimentar tipo de pintura, enfim, coisas desse tipo. E eu tinha feito aquele desafio com o Marlon lá do Paint a Target. Agora a gente tá preparando um segundo desafio, que é pra pintar uma outra peça. Aliás, diga-se de passagem, quem não viu, Silvão pintando em categoria Golden Prima. Okay. Mas, Silvio, olha, deixa eu fazer uma sugestão pra vocês, então. Eu achei legal a proposta, mas eu achei o tempo que vocês colocaram... Ih, lá vem o cara gorar a parada. Ah, mas o tempo de uma semana é difícil até pra gente arrumar um modelo, cara. Cara, do or die, meu, não é... Não, mas assim, não. Esse período de uma semana conta depois que todo mundo tá com o modelo. Então vamos supor, eu tenho aqui em casa um saco de Night Goblin. E aí eu falo, a gente decide que o próximo desafio vai ser pintar 3 Night Goblin numa base 40x40. Então a gente, quem não tem, a gente manda o Night Goblin, quem tem, já fala, mas tem que ser a mesma peça, né? Aí quando todo mundo tá com a peça, fala, bom, então agora a gente vai dar o start. E aí você tem uma semana pra fazer. A gente vai botar o link aí da peça que o Silvio pintou. Ficou muito legal, galera. Vocês não viram que o Marlon também pintou. Ficou fera demais, mas a gente ficou... Eu fiquei especialmente impressionado com o que o Silvio Valeu. Fez. Muito legal mesmo. Parabéns, cara. Posso passar a bola pro Montanha, então? Eu meio que vou fazer assim, ó, uma mistura do Silvio com algo não tão destrutivo, né? Gastei um rio de dinheiro. Principalmente por culpa sua, seu Marcos. Sim, estou apontando pro senhor. Gastei um rio de dinheiro por sua culpa. Sim, mas eu não ia perder a oportunidade de comprar aquele aerógrafo por tão pouco, né? Aquele aerógrafo tava uma barbada mesmo. Tô fazendo os terrenos pro TV. Terminei uma floresta essa semana e comecei duas florestas. E tô quase terminando a mesa com as colinas e etc. Ou seja, é terreno pra quê? Pro TV, pro torneio de verão. Que vai ser agora em janeiro, pessoal. É óbvio que quando isso aqui vai ao ar, depois. Vai depois, mas o torneio de verão vai rolar em janeiro, lá, organizado pelo Clube Gaúcho, em Porto Alegre. Beleza. Fala aí o que você fez, então, Estevam, nas últimas duas semanas. Ah, cara, eu sei que você tá doido pra falar o que você fez, né? Inclusive, a gente já estabeleceu que você fez pra falar hoje. Mas eu mesmo tenho muito pouca coisa pra falar, cara. Eu não tenho feito muita coisa não, além de receber caixa do correio. Você tem sorte, você tá recebendo ainda. Pois é. Tá sortudo pra cacete. Pois é, né? Aparentemente é mais do que muita gente, né? Não, essas caixas, cara, pode parecer, elas estão chegando agora, mas tem 2 meses que elas estavam paradas na Receita. Né? Então, assim, quem tá ouvindo aí o programa, já se tem acompanhado, já sabe que boa parte das coisas do nosso hobby é importada, a gente tem que comprar fora. E aí tem esses inconvenientes, né? A gente tem que esperar a liberação pela Receita, tomar as eventuais taxas. Então, basicamente, é isso que eu tenho feito. Não tenho feito muita coisa, não. O legal de comprar aí no Brasil é que é tipo sempre uma surpresa, né? Você nunca sabe quanto a mais você vai pagar, né? E nem quando vai chegar, né? É... Mas e aí, Marcos, e você? O que você fez nas últimas 2 semanas? Então, eu finalmente, rufem os tambores, Eu finalmente consegui terminar a minha warband de guild, do Lady Justice, aqui do Malifaux. Já tô me organizando. Comprei na sexta, no Black Friday, comprei o livro de regras edição 2. Já li o livro. Tá bem legal. Eu gosto bem da temática do Malifaux. E essa semana que vem agora, tô organizando aí com o pessoal de a gente jogar umas partidas de Malifaux. Até para eu poder trazer aqui pro podcast, pra gente conversar um pouquinho sobre a edição nova de Malifaux e tudo mais. Fiquei bem feliz com o resultado. Eu tô achando que minha pintura tá evoluindo bastante também. Foi bem legal. Foi bem legal pintar essas miniaturas. Eu tenho uma outra gangue de Malifaux para pintar. Eu não sei se vou pintar agora. Tem algumas outras coisas na fila. Inclusive um dragãozinho aqui que já tá me cobrando. E é isso, foi isso que eu fiz. Eu também. Tira foto, cara. Eu tiro foto e boto, sim. Depois eu tiro foto de qualidade, não aquela sem vergonha do celular. Marcão, eu tenho umas miniaturas de Malifaux aqui, das primeira edição. Mudou muita coisa? Ou você acha que com o que eu tenho aqui eu consigo comprar uma coisinha ou outra, mas continuar jogando? Você consegue jogar, as minhas também são da primeira edição, você consegue jogar. Eles lançaram um pack de cartas, Arsenal Box. Que é como se fosse um deck de cartas, mas são as fichas dos personagens. Então você usa a mesma miniatura, eles vendem separado as fichas dos personagens. Ah, perfeito. Então dá pra usar o que já tem. Adaptada pra segunda edição. Dá sim. Porque eu acho linda as peças, gosto da temática também, é muito bacana. É bem legal. Cara, você sabe que eu acho que as peças de Malifaux é muito hit and miss, cara. Tem umas peças que eu acho, porra, são fodas demais. Outras você olha e fala, puta, pelo amor de Deus, né? Eu não conheço. Eu tenho aqueles goblins, né? Do pântano. Só que parece que é Skypira Redneck. Pô, cara, eu acho aquilo lá lindo, aqueles porco grandão, os caras em cima, tocando banjo. Pô, cara, muito legal. Eu vou falar, até porque se o Alex estiver ouvindo, né, eu vou criticar a mini que ele acha mais legal. Eu odeio aquele urso, cara. Eu acho aquilo Ted, tão assim... O Ted Bear? E o Baby Kane, que é o bebezinho com cara de... E o Alex é apaixonado por aquela peça. Foi isso que eu nunca vou entender. Eu acho que... O Estevam, eu acho que é um cara que vai gostar dessa linha aí, que acho que são dos Neverborn, que é o Ted Bear, é o Baby Kane, tem um monte de coisa. Uma que é legal também, que acho que você deve gostar, Estevam, são as Rotten Bells. Oh, obrigado. As prostitutas zumbis. Obrigado aí por achar a minha preferência aqui. Vai casar com prostitutas zumbis. É bem legal, cara. Eu gostei muito da temática. A gente vai conversar sobre Malifaux em um outro episódio, porque eu acho que ele vem com uma inovação em cima do hobby. Não que isso passe a ser, tipo, o seu jogo principal. Mas ele dá uma pausa, ele dá uma variada em cima dos jogos que a gente costuma jogar ou que a gente costuma lidar com jogos de miniatura. Eu acho que vale a pena, sim. Que é, você já pode falar, então, já que você está falando pro ouvinte não ficar boiando, diferente da maioria dos wargames, onde a gente usa dados para definir as ações, grande pegada do Malifaux é que ele usa um deck de cartas. Né? Então ele é bem diferente do que a gente está acostumado. Mas como o Marcos falou, a gente volta a falar de Malifaux uma hora dessas. Vamos falar agora de RPG. Vamos começar o assunto ou o papo com explicando rapidamente em um minuto, o que é o RPG, para quem não sabe? RPG é reeducação postural global. É uma forma de fisioterapia desenvolvida na França por Felipe Manoel. Você tá zoando? Mas o um amigo meu que jogou Dark Heresy comigo tá fazendo o outro RPG agora. Não é nem isso. Você tá zoando, mas quando eu falava que jogava RPG, muita gente falava, mas isso se joga? Isso não é um exercício? Estevão, eu já fui dar uma palestra uma vez na Gibitec em Fio aqui em São Paulo, e a metade da galera que apareceu na palestra era porque queria saber sobre reeducação postural global, cara. É. Um monte de tiazinha velhinha lá, e a gente falando, não, porque dragão, porque elfo, porque castelo, quase... Nossa, bicho. Loucura. Silvão, você trouxe um turbilhão de lembranças agora falando da Gibiteca Renfield, cara. Bons tempos, né? Puta que pariu. Cara, bons tempos. Puta, meu, eu estudava muito pertinho e ia muito lá, cara. Muito, muito mesmo. Enfim, RPG, pra quem não sabe, é Role Play Game. Ou Role Playing Game. Não? Não. Isso também não é Rocket Propelled Grenade, também não é Reeducação de Postura Global. E também não é Ri Porque Gostei. É, RPG é isso aí que o Marx falou. É Role Playing Game, que em português a gente traduz como jogo de interpretar papéis. Eu gosto de dizer... Também, JIP. Tá aí, ó. Perdeu-se um bom acrônimo, né, cara? Pros nossas traduções. Mas eu gosto de dizer, eu sempre gostei de dizer para as pessoas aí que não conheciam o jogo, que o RPG era meio que as nossas brincadeiras de infância... De fantasia, de polícia e ladrão, de... Faz de conta. Né, de soldado e tal, só que com regras, né? Pra botar ordem na casa. É interessante, aí já vou começar a puxar pra meus primórdios. Primeira vez que eu ouvi sobre RPG, eu acho que eu até falei isso já em algum episódio, foi um cara que me mostrou o Player's Handbook, que tem até a ilustração do Larry Elmore, que eu e o Estevão, a gente é bem fã da arte do cara. E eu fiquei abismado. Eu falei, cara, que legal, mas isso é um jogo? Porque é um livro, né? Você pega o livro, você olha pro livro e você fala assim, tá, mas e o jogo? Cadê? Como é que você vai jogar num livro, né? E o lance do RPG, bom, pelo menos pra mim, o lance do RPG é justamente você fazer uma imersão e uma interpretação de um papel dentro de uma história imaginária. E o RPG, ele só te ajuda a focar... Ou a criar limitações para te ajudar a focar para que a história progrida de uma forma interessante. Então o jogo de o JEP aí, que é o jogo de interpretação de personagem, é literalmente isso. Você não tem um ganhador, né? Até brincar agora, pensei em falar, como é que a gente ganha o jogo? E é um outro ponto que é bem polêmico. Não se ganha esse jogo, né? É um jogo que... É um jogo cooperativo, por excelência. Eu tenho uma frase do meu grupo de RPG aqui que é bem... como é que eu posso dizer... Eu digo que representa bem, assim, RPG é um jogo onde ninguém ganha, todos perdem. Todos perdem, inclusive o mestre. Eu acho que você vai tirar, essa é a minha opinião pessoal, sei que tem gente que não vai concordar comigo, mas o RPG você vai tirar o maior proveito do potencial do jogo quando você tiver a cabeça aberta e você se sentir à vontade suficiente para se entregar ao jogo, entregar a interpretação e aproveitar aquilo como se fosse um momento, vamos dizer assim, simulando uma realidade fantástica. O que para a maioria das pessoas é maluquice, né? Por exemplo, quem entra numa sala onde está rolando um jogo de RPG, acha que está todo mundo ali maluco, porque está todo mundo falando, às vezes, em primeira pessoa, então eu pego minha espada e cravo no peito do dragão e tal, e a pessoa que está passando e não está entendendo nada vai falar que é coisa de maluco. Mas o jogo flui na sua melhor forma dessa maneira que você está falando, quando você se deixa levar pela história. Você comentou uma vez já, Estevão, que você fica me tirando onda de uma maneira carinhosa, eu vou dizer, de quando a gente estava jogando via Skype e você sentia o temor na minha voz que a gente estava jogando em determinado ponto. Eu acho que... Temor não! Eu sentia um cagaço, cara! Foi impressionante! Eu acho que esse é o grande... Quando você se permite aproveitar esses momentos, você vai estar jogando uma boa partida de RPG. Enfim. Não, eu acho legal essa questão do RPG, né, que vocês estão falando, que você tem esse momento que é de descontração, de se soltar, de você interagir e ficar nessa imersão de personagem, de universo. Então você está botando um universo de ficção, de fantasia e tal. Tem muita gente que às vezes apela mais pela regra, às vezes outros apelam mais pela história e tal. E você tem que encontrar esse equilíbrio, né? No seu, no grupo, que é um jogo cooperativo, é um jogo com um grupo de pessoas, né? Então, quer dizer, você tem lá duas, três, quatro pessoas a mais junto com você, e você tem que... E achar esse equilíbrio, eu acho uma coisa legal. Aí você se diverte bastante. E hoje em dia você tem muitos estilos diferentes de jogo, de como jogar. Tem RPG indie, RPG que é mais de regra, RPG mais solto, RPG com dado, sem dado, dado de 4. Mas então, voltando ao RPG, né? Uma breve história no tempo. Né? O RPG ele começa com um formato mais de jogo, não levando tanto a história, né? Mas ele é mais focado nessa coisa de jogar, de você ter um espaço de jogo e tudo mais, mexendo um pouco com miniatura, mexendo um pouco com essa coisa de você ter um tabuleiro. E só depois você tem esse reforço na história, né? Onde você tem os caras escrevendo mais, elaborando o universo, trazendo universos de fora para a mesa de jogo. Mas no começo você pega lá o Gary Gygax e o Dave Arneson fazendo o Chainmail. Cara, aquilo é um jogo de hack and slash em dungeon, enfim, com regras simples e tal, muito legal, mas ali, comparado com o que tem hoje, um pouco limitado, né? E aí você começa a ver esse crescimento, você vê o pessoal hoje jogando, pô, é muito mais refinado, muito mais gostoso. Teve uma queda agora no modismo e tal, mas quem joga, continua jogando, curte, é muito legal, é um passatempo divertido, vale muito a pena. RPG, muita gente que escuta esse podcast já conhece RPG, então a gente não vai querer cobrir isso. Começou lá, 70. Sei lá quando, nos anos 70, você diria 70, né? E veio evoluindo, acho que a TSR é uma grande catapulta pro RPG, acho que a maior parte do pessoal começou a conhecer RPG por conta deles. Começou muito pela fantasia medieval, capa, espada, dragões e aventuras e tudo mais. Tem um elo importante aí, né? Porque você tinha os jogos de guerra, né? O pessoal jogava com tabuleiro, alguns jogavam com miniatura, e você tinha aquelas grandes formações, era exército contra exército, como você tem hoje no Warhammer, né? E aí conta a história que esse pessoal que jogava muito nas universidades, com essa galera toda, eles começaram a se preocupar cada vez mais com unidades menores, né? Então, ah, pô, tá, tudo bem, então o exército tá lutando contra o exército, mas e essa tropa que tá aqui na colina, que são os batedores, o que aconteceu com esses caras aqui? E aí eles foram começando a entrar num crescendo até chegar no ponto que, pô, aquele personagem que tá lá naquela unidade, naquela tropa, em cima da colina, perto daquela casa, prestes a descobrir que o inimigo tá com a cavalaria vindo, o que esse cara vai fazer? Aí, de repente, você tem aquela discussão do personagem do RPG, né? Então você tem essa transposição. E isso que é muito legal nesses hobbies todos, né? Do jogo de tabuleiro, jogo de miniatura do RPG, que eles têm meio que um passado em comum, né? Você ter essa junção, né? De fatores. E aí surgiu o RPG. E aí você tem aquelas discussões de se o soldado fez isso, fez isso, fez aquilo. Aí, de repente, não é mais o exército napoleônico, é o exército dos anões, do Senhor dos Anéis. Então, 68, 69, que depois dos anos 70, 73. E aí você tem essa galera trazendo o universo de fantasia. Você tem lá fora, você sempre teve muito autor de fantasia medieval, né? Não só o Tolkien, mas você tinha muita gente escrevendo. você tinha edições daquelas vagabundas, entre aspas, né, aquelas edições pulp, né, que é livrinho que você compra barato, que aqui infelizmente quase nunca teve. Então você tinha essa busca, esse pessoal jogando isso, e aí começou a surgir o RPG, que nem você falou, a TSR, acho que ela é um marco até hoje, né, porque ela mudou de nome, mudou de dono, mas ela continua sendo extremamente forte. A TSR surge com os principais universos dela, né, de RPG. Então você tem, acho que eram uns 3 ou 4 universos que depois cresceram, aí inchou, né, enfim, aí tem toda essa história, mas eles são muito, muito importantes. Eu acho que sem eles não tinha o RPG como a gente tem hoje. É engraçado, agora que você começou a descrever isso sobre como é que foi a dinâmica de virem daquele jogo de exército em massa para tentar focar no que é o indivíduo, aquele grupo pequeno de pessoas estão fazendo. Porque se você for pensar, a gente que já está bastante tempo no hobby, a gente também está caminhando para essa dinâmica. A gente veio do 40k e do Fantasy, que eram grandes exércitos, e lentamente a gente está tentando, a gente está diminuindo mais e mais, e tá achando mais interessante jogar jogos de menores escalas, como o Infinity, o Malifaux, o Mordheim e até o 40k com aquela rolada de 400 pontos que eu já comentei com você, o Kill Team, e a gente tá diminuindo, assim como veio diminuindo o RPG. Bem legal, bem interessante mesmo, só traçando um paralelo aí. Será que ficou claro o que é RPG pra quem não sabe, mais ou menos de onde veio, ou a gente quer falar um pouquinho mais? Achei que claro nunca vai ficar, né? Porque sempre tem uma história ou outra, mas acho O RPG é aquele jogo onde você faz rituais satânicos e... Eu acho que é, cara, é aquela coisa que assim, ó, que por mais que tu tente descrever, se a pessoa não ver, tipo, não vai conseguir entender... Vai fazer no máximo uma ideia do que é. O exercício de RPG, ele tem muito a ver com interpretação no sentido teatral mesmo. Assim. Se você... Bom, de novo, pelo menos essa é a maneira que eu encaro. Eu sei que tem gente que vê o RPG como um videogame, né? A maneira que eu encaro é... Você traça um paralelo muito grande com interpretação teatral. E se alguém teve alguma experiência com teatro, coisa assim, e quando você participa de alguma peça de teatro, alguma coisa assim, é muito emocionante. O ser humano, ele tende a trazer as emoções à tona nessas situações. E é porque ele está entrando nesse exercício de imersão. O teatro, eu acho que dá para traçar um paralelo bem legal. Mas sabia, Marcão, que teve um tempo que eu mestrava lá na Devir de sexta a segunda sem parar, quase, né? Por anos. E você tinha mesa onde os caras eram aquela coisa, eles mudavam a voz, mexiam na mesa, pulavam, faziam toda essa parte teatral, né? E que era muito legal, porque você acaba entrando na brincadeira, e você se solta, e apareciam pais para falar com a gente. Depois falavam, poxa, meu filho era tímido, não fazia nada, agora ele tá mais solto, ele brinca, ele conversa e tal, chama os amigos para ir para casa, isso é muito legal. Olha que legal, hein? Mas também tinha aquela mesa que você falava assim, bom, pessoal, vocês estão aqui nessa dungeon, não sei o que, não sei lá. Aí o cara olhava pra planilha e falava assim, bom, ok, eu tenho tantos % pra poder abrir essa porta. Fulano, você tem mais, abre essa porta aí, joga o dado. E era aquela coisa técnica, que parecia os caras que ficam jogando WoW hoje no computador, sabe? Todo mundo quietinho, power game total. E você olhava assim, putz, cara, que droga, cara. E agora o negócio não andava, você tentava fazer alguma coisa lá... E os caras frios, tranquilos, se divertiam, hein, cara. Não é que os caras não estavam gostando, não. Mas era um jeito de jogar que você olhava assim, pô, cara, que saco. Eu ia falar, cada um aproveita do jeito que pode, né? E eu acho que essa é o grande barato do RPG. Porque assim, ó, tu tem que achar no teu grupo de jogadores o que vai se enquadrar melhor. Isso que vocês acabaram de descrever, eu joguei durante anos, cara. Ao mesmo tempo que eu tinha uma campanha super densa de storyteller, a cada, lá sei, uma vez por mês eu jogava pra puro hack slash. D&D, assim, core, cujo único objetivo era matar, pilhar e destruir. E me divertia tanto quanto fazendo aquela campanha surreal, completamente densa, com personagens sofridos. Sim, sem dúvida. O Vitor, lá do Clube Gaúcho, que a gente ia chamar pra participar também, eu queria chamá-lo justamente pra fazer esse contraponto. Porque ele comentou outro dia com a gente que ele jogava RPG, só que ele gostava disso, do hack and slash. E que ele, o fator pra ele que afastou ele do RPG, nas palavras dele, era quando o pessoal começou a fazer vozinha. Que o Marques e o Monte já jogaram comigo e sabem que eu me amarro em fazer vozinha. Eu faço a vozinha do velho. Todos os sons possíveis, imagináveis. Todos, eu faço tudo. E... Dá uma palhinha aí, Estevão. Dá uma palhinha aí. O Victor falou, quando os caras vieram com essa babaquice de interpretação, eu quis parar, né? Essa coisa então, de nerd, né? Mas a gente pode até fazer um parâmetro com algo que a gente vem falando aqui no programa, que é... Né, quando a gente fala de wargame, a gente fala que tem várias formas de se atacar ao hobby dos wargames. Você pode ser aquele cara que é o fluffhead, que é o cara que gosta das histórias por trás dos exércitos e tal, assim como você pode ser o cara mais power player, que curte jogar, que curte a estratégia do jogo. O RPG também tem essas facetas, né? E não tem uma faceta certa ou errada. Agora, diferente do wargame... No RPG é muito importante que você tenha um grupo de pessoas parecidas. Porque se você é o cara que é o advogado de regras num grupo que é extremamente voltado para interpretação, você vai ficar deslocado e não vai gostar do jogo. Com certeza. Eu discordo em parte, cara. Eu tive já uma mesa de jogo onde a gente tinha de tudo, né? Tinha o cara que tocava a zona, que era aquele que a gente, tipo, vocês não podem ir por aí, então a gente vai por aqui. Aí você tinha um cara que era o advogado de regra, que ele ajudava a gente a montar a planilha. A gente não tinha mais saco pra montar a planilha, e ele sentava, não, coloca esses pontos nesse atributo, coloca... E ele ajudava a gente e a gente ficava bacana na fita. Então, e a gente acabava dando risada um do outro, e se divertia muito, e às vezes até o jogo ficava em segundo plano, porque essas diferenças davam um gostinho a mais. E nessa coisa de aproveitando que você estava falando, né, de parâmetro com o nosso hobby principal, vamos dizer assim, né, que é o jogo de miniatura e tal. O RPG aqui, pra galera que começou aqui, foi o mesmo sofrimento pra quem começou com miniatura, cara. Você chegava numa loja e falava assim, eu quero um livro de RPG, o cara já não sabia o que era. Você pedia um dado de 20 lados, o cara te chamava a polícia. Falava, tem um louco aqui, um dado de 20, um dado de 4. Tá bom, falou, vai lá, criança, né? E aí você não achava, tinha uma loja no centro que era... Do Peter, a Forbidden Planet, tinha na Pompeia, ele tinha no centro de São Paulo, cara, perto da República. Eu não cheguei a ver na República, eu só fui no Shopping Pompeia Nobre. Cara, foi lá que eu comprei foi minha primeira vez que eu comprei os livros do Senhor dos Anéis, edição portuguesa. Então os caras falam de pequeno almoço, eu não entendia porcaria nenhuma o que era aquilo lá. Esse aí também tinha o Bilbo Bolsinho. Exato, não, era surreal a edição portuguesa. E aí você tinha o cara só tinha um outro livro de D&D, né? A caixa preta não tinha nada. E aí a gente ia lá no... Imagina, cara, não morava em São Paulo, falava pra minha mãe que eu queria ir no centro de São Paulo pra comprar um livro, cara. E a coitada, a mãe me acompanhava, comprava as coisas e falava assim, puta, e agora, cara, o que eu vou fazer com isso? Tanto é que o primeiro jogo de RPG que eu joguei foi daquela linha de livro solo... Do Steve Jackson, não é o Steve Jackson do Groups, que é o Steve Jackson em inglês, da Games Workshop, né? E eu lia sozinho, jogava, aí eu juntava uns quatro amigos e a gente lia junto, cara. Ficava os quatro em volta, assim, da mesa, ia lendo e pirava, legal, cara. Pirava, assim, tipo, nossa, que absurdo isso, né? De onde surgiu esse livro com essa história assim e tal? Cara, não precisava de videogame, não precisava de nada, cara. Era um livro de 20 conto, lápis e papel. Como a gente era feliz e não sabia, né? Posso te falar uma coisa? Só um adicionando, voltando aí, trazendo o 40k de volta. Eu tenho um livro aqui, chama Hive of the Dead. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O autor é C.Z. Dunn. Ele é exatamente isso. É um livro-jogo que você usa um dado pra ir rolando pra ver onde você vai. Só que é uma aventura de Imperial Guard num mundo de zumbis, né, Paulo? Cara, e é brutal. Eu também joguei os livros do Steve Jackson, a série Aventuras Fantásticas, mas, assim, Aventuras poucos Fantásticas. Os que eu joguei eram tão brutais quanto esse Hive of the Dead. Primeira cena, você já morre. Acho que os caras deram uma sacaneada aí. E tem um outro, a Black Library soltou, além do Hive of the Dead, soltou um ou dois de fantasy também, mas soltou mais um de 40k, eu não tô vendo aqui o nome direito, mas é um de Imperial Fists. Você é um Space Marine dentro de um Space Hulk. Ah, que legal, esse eu não sabia que tinha. Deixa eu puxar de novo isso que o Silvio tava falando aí, dessa dificuldade. Silvio, você imagina a dificuldade, então, pra gente que tava começando a jogar RPG lá em Cuiabá, cara. Lá não tinha nada, ninguém que entendia nada disso. E aí eu me lembro muito disso, cara. A minha avó falou muitas vezes isso pra mim. O meu avô, os primeiros livros assim que eu tive, livros de verdade, o meu avô foi pra São Paulo pra fazer uns exames. Né? Na época ele era cardiopata, assim, meu avô já até faleceu, e foi fazer os exames. Eu falei, ó, avó, você não quer aproveitar que a senhora tá indo pra São Paulo? Você não quer ir lá comprar uns livros de RPG pra mim? É numa livraria chamada Devir. E aí eu peguei o endereço, cara, e passei pra ela. Ela voltou com os livros pra mim, mas ela falou, meu filho, você não me pede mais isso. Essa livraria que você mandou eu ir ficar lá no fim do mundo. E ela falou que o taxista andou horas, eu não sei se eles tomaram a volta do taxista, mas que foi horas pra chegar lá e comprar os livros e tal. Então, putz, pra gente começar foi um sacrifício. Inclusive, aproveitar a oportunidade aqui, eu vou deixar, não sei se vão ouvir, mas mandar um abraço pra todos os meus amigos dessa época, o Beto, o Iago, a Laur, a Wilson Gordo, Alexander, Mauro Thompson, a Rodrigo Miller, Ivan, a Mauri. A gente tinha uma turma, cara, o Ricardo Kimmel, que voltou do nada agora. A gente tinha uma turma que acabou se unindo, cara, por causa do RPG. E, porra, a gente é amigo até hoje. 10, 20 anos depois, a gente continua amigo e continua fazendo as mesmas coisas que gosta. A gente só falta jogar RPG de novo, cara. Só que agora você compra com o seu dinheiro e não da mãe, né? Sim, e não tem mais aquele sacrifício comum, cara. Porque, putz, cara, era tanto sacrifício pra conseguir as coisas, meus. Era caro, um cara conseguia um livro, um outro cara consegue outro. Xerox. E a gente xerocava e trocava. Mas até isso é muito importante no RPG, né? A gente colabora muito pra coisa fluir. Cara, eu lembro que eu morava no interior de São Paulo. E eu sempre tive muita dessa coisa de ficar escrevendo carta, de mandar carta pra tudo quanto é lado e tal. E aí começava a vir as coisas, né? Então, eu lembro que eu entrei em contato com a Devir, eu tinha mandado uma carta pro Douglas, que era um dos donos lá, conversando com ele e tal, pedindo pra comprar, tal, tal, tal. E aí chegou os livros em casa, eu tinha um catálogo, tenho até hoje, cara, um catálogo da GW de 91, 89, o catálogo PB. E a gente olhava para aquilo lá e falava assim, bom, vamos ler e vamos jogar, né? E você começava a ler, cara, nossa, tinha umas coisas que você não entendia o que estava acontecendo. E eu fui ver só depois, quando eu fui para São Paulo para jogar com os caras em São Paulo, que você tava falando tudo errado, né? Tipo, não entendia nada. Cara, para eu aprender, uma confissão, mas para aprender como funcionava o Two Hit Armor Class Zero, o famoso taco. Puta vida, né? Lembra disso? Cara, sensacional. Foi um exercício bar, cara. Puta. Né? E, pô, cara, era muito louco. E aí a gente, pra jogar, você olhava as regras, você tinha dado que não existia aqui. Não tinha dado, cara. Não tinha internet, não tinha porcaria nenhuma. Ele falou, bom, não tinha nada, cara. A gente ficava. Tinha que inventar dado pra não tinha jogar. Nada, não tinha nada. E até engraçado o que você falou, Silvio, porque até o. Assim, meu primeiro contato com um sistema de jogo organizado, vamos dizer assim, tirando de novo que a gente já falou o War e o Banco Imobiliário, meu primeiro contato com um jogo de uma dimensão maior, etc., foi com o Advanced Dungeons and Dragons. E até eu acabei estabelecendo isso como meu parâmetro para muita coisa na minha vida, cara. Até hoje. Às vezes eu tô, sei lá, às vezes você pensa sobre uma pessoa, ah, aquele cara é lawful good, sabe assim? Ou Ah, aquele cara, porra, aquele cara é força 18/00, cara. Certeza. E eu até hoje, essa referência tá tão inserida dentro do meu core que eu uso isso como comparativo para qualquer outra coisa de sistema e parâmetro e tudo mais. É quase a medida universal do nerd, né? Não, mas eu assumo, eu uso o sistema de tendência até hoje para quando eu vou criar um personagem. Tá, mas como é que vai ser? Ah, lawful good, lawful neutral. O conceito até hoje é usado, mesmo que o sistema não mais. She comes on like a storm, but you don't know where from she was thrown, like a burning meteor from my own side. Looking for a place to land, she said, if you got yourself some sand, and whatever you replied, she took it. E a gente chegou no RPG com atraso, né? Quando Sim. veio pra cá. Como é que começou no Brasil? Foi a Devir? Foi quem que trouxe? Não, a gente tem duas histórias. Tem aquela história do pessoal que viajava e trazia, né? Ah, intercâmbio do Rotary, intercâmbio desses intercâmbios que existiam muito, né, na nossa adolescência, né? Uhum. Eu lembro meu primo viajou pra lá, ele trazia coisa pra cá que a gente olhava quadrinho, brinquedo e tal. Então teve gente que trouxe RPG. E eu conheci muita gente que teve essa experiência, e amigos que jogam até hoje. E o cara foi pra lá, passou os 3 meses de curso de férias de inglês, e voltou: pessoal, puta, tem um jogo que é animal, olha isso aqui, pumba. A gente olha e fala: nossa, cara, que coisa estranha, tá, vamos jogar, vamos. E aí depois, você teve. Você queria saber mais, você queria comprar livro. Aí você ligava nas livrarias e em loja, ninguém sabia nada. Aí o Peter da Forbidden e a Devir começaram a perceber que tinha essa demanda e começaram a trazer, né? Sim. Então você, e pra você ter uma ideia, Silvio, nessa época que eu comecei a jogar, a gente comprava da Devir pelo telefone, cara. A gente ligava lá, porque não tinha internet. Olha, eu queria tal livro, eu queria GURPS Fantasy, vocês têm? Ah, temos aqui o GURPS Fantasy, tá tanto. Ah, beleza, eu vou querer. Ah, deposita aqui na conta tal. E os livros chegavam, cara. O impressionante era isso. Sim, era muito louco. E aí você tem esse pessoal, eles começaram a trazer, né? E era aquela coisa, eles traziam o básico do básico do básico. E aí em 90, foi em 90 que eles tiveram o primeiro lampejo de falar: não, vamos publicar um jogo. E a Devir publicou o GURPS nessa época. E logo em seguida já fez o Encontro Internacional. Ou seja, já tinha um movimento crescendo, tinha uma galera, né, querendo isso daí. E aí acho que foi em 93 o primeiro. 91 eles publicaram, 93 foi o Encontro. E aí nessa mesma época começou já a aparecer autores nacionais. Você tem o Dudu, que fez o Dudu e outros, eu não vou lembrar o nome de todos aqui, mas o Eduardo Rincon, que trabalhou, acho, no Tagman e no Desafio dos Bandeirantes. Você tinha aí as lojas começaram a trazer. A Devir publicou o primeiro internacional, o RPG internacional, que foi o GURPS, o módulo básico. E aí começou a ter movimento, começou a ter encontro nacional, começou a ter gente jogando. Cara, Dagmar e Desafio dos Bandeirantes, eu lembro disso. Lembra, cara? Eu conheci esses caras por causa do RPG, cara. Ó, pra você ter uma ideia. Que engraçado. Eu vim pra São Paulo pra fazer faculdade, e aí não tinha um puto, e aí tinha que arranjar emprego, né? Aí eu falei: bom, vou arranjar emprego aonde? Lógico que numa livraria de quadrinho, que eu amava quadrinho na época, gostava também de livro de ficção e fantasia. Devir era um expoente forte. E fui pra lá, ficava o dia inteiro no balcão, conversando com a galera, né? Quando teve RPG e tal, aprendi a pintar miniatura, jogar RPG lá. E aí teve o evento, eles falavam, vamos trazer um pessoal pra cá, vai ter esse RPG, vocês podem mestrar e tal. E a gente já jogava, já mestrava, falava, beleza, vambora. E eu lembro, cara, que no primeiro encontro internacional teve pintura de miniatura, jogo de tabuleiro, jogo de miniatura, RPG, tudo, cara. E a gente participando de tudo freneticamente, cara. Foi divertidíssimo. Eu tive lá. Eu tenho minha camisetinha de mestre amarela com a estampa branca. Banco do Brasil, até hoje, tem dragão. Exatamente. Esse dragão, exatamente. Dragão era um goblin atrás de um escudo. É. Quem desenhou esse goblin foi a Germana, que hoje ela é casada com o Catabroc, que foi editor da Dragão Brasil. Do trio Tormenta e tal. Também um tremendo autor de RPG. E ela que fez o desenho, lembra? Mostrando um desenho, a gente pirando. Nossa, que legal, um desenho assim. Tá, vamos fazer de pôster do encontro. E eu lembro, cara, que o primeiro convidado internacional foi Steve Jackson, né? Óbvio, porque o RPG que tava lançando lá na época era o GURPS. Eu lembro que a gente tava lá na loja, puta, a gente tava pintando miniatura de ogre. Porque ia dar jogo de ogre e miniatura. Olha que louco. Tava pintando miniatura lá e tal. Era 9 da noite. Ogre, que é aquele jogo do Steve Jackson, que foi relançado recentemente através do Kickstarter, que é um jogo, cara, de combate é um de miniatura. Legal. Um puta jogo legal, cara. E a gente pintando miniatura lá, eu, Tadeu, Itiro, Giordano, mais uma galera e tal. Era de noite, umas 8h30, a loja já tava fechada, a gente dentro da loja pintando. Aí abre a porta, entra um cara barbudo, assobiando, com um gravador na mão, falando umas coisas e tal. E era o Steve Jackson, a gente não sabia. Falei, puta, quem que é esse cara aqui? Será que o cara entrou aqui na loja e não percebeu que a loja tá fechada? Quem é esse louco? Sai, seu nerd. Totalmente louco, tipo, cara. Sai, seu cachaceiro filha da mãe. Porque a gente tem aquela imagem, né? Tipo, o convidado internacional. Então, puto, cara. Justin Bieber, né? Uma estrela, brilha. Mano, o cara... Justin Bieber pra Peter Jackson? Steve Jackson, cara. Peter Jackson, porra! Peter Jackson. Que é outro gordo, barbudo e tal. Não, mas era muito legal. E o cara, de repente, ele senta na mesa com a gente, mas a bater. Mas eles são irmãos, não são? O Peter Jackson e o Steve. É, são. Igualzinho. E, cara, foi muito legal. Tanto é que eu tenho até hoje guardado, cara. Eu tenho as fotos daquela época, algumas, que eu acho que eu até publiquei algumas no meu Facebook. E naquela época, cara, eu fiz o primeiro torneio de pintura de miniatura do Brasil, cara. Isso aí saiu, era matéria de capa da Folha Team, da Folha de São Paulo, cara. É uma foto minha pintando miniatura com a camiseta do Banco do Brasil. Que legal, cara. Meu, que legal. Mil anos, que cara. E, meu, como você vai imaginar? Silvão, a gente tava lá na Marquise, em algum momento a gente deve ter se trombado, cara, a gente não sabia. Sim, cara, com certeza. Eu trombei com tanta gente naquela época. Pra você ter uma ideia, eu conheci o Zinho, que joga aqui, que é conhecido pessoal. Naquela época, o moleque tinha 12 anos, o cara hoje tem 30, barbudo, careca, bebedor de cerveja. E na época o cara era um molequinho, pirralhinho e tal, sentou lá, olhou, jogou, mexeu com miniatura e tal, tchau, beleza. E é muito legal que até hoje, cara, apesar de ter passado tanto tempo, até hoje, às vezes eu falo numa roda... E você falou agora, daí o cara falou, puta, eu tava lá na Marquise, né? Tem que lembrar, o evento foi na Marquise do Ibirapuera, gratuito. Foi gratuito, final foi de semana inteiro. Foi muito legal. Né? Muito legal. O pessoal olhando pra gente, ninguém entendendo nada. E foi muito bacana, cara. Foi muito legal. Eu lembro que quando eu chegar nas mesas pra montar, cara, tava eu e mais dois caras, e o Iano, que é outro sócio lá da Devir. Parou um caminhão da Coca-Cola, cara. Os caras despejaram as 300 mesas e cadeira. Aí virou pra mim, monta aí. Foram embora. Te vira aí, nego. Cara, você montar 3 mesas de bar e colocar 6 cadeiras em volta é uma coisa. Agora você montar 300, cara. Loucura, loucura. Pois é, a gente ouviu aí um pouco sobre o começo do RPG no Brasil. A gente entende que a Devir tem grande participação. Tenho certeza que tem um monte de gente que vai ter muita coisa pra acrescentar sobre o começo do RPG no Brasil, mas esse foi um pouquinho da experiência que o pessoal aqui, o cast do podcast, teve sobre começar o RPG. vamos falar um pouquinho sobre quais os sistemas que tem. O que quer dizer os sistemas? O sistema é a regra do jogo, é o universo? O que é isso aí? Sistema é o conjunto de regras normalmente atrelado a um cenário de jogo. Não necessariamente, mas normalmente vem acompanhado. Para tentar explicar assim, ó, como é um jogo, obviamente tem que ter regras. Porque senão é mais contar história do que jogar. Vocês concordam, né? Sim, sim. Daí o sistema traz como tu criar personagens, como esses personagens interagem uns com os outros e com o mundo onde eles estão. Nisso tu vê coisas de tudo, desde o que teu personagem sabe fazer, o que, que tu não sabe fazer, o quão difícil é pra tu fazer alguma coisa. Eu acho que essa coisa do sistema é o primeiro lampejo, né? Você tem uma parte que é muito do criado, faz de conta e tal, e você tem uma coisa que te segura um pouco no chão. Hoje tem controvérsia, hoje você discute muito mais essa questão do sistema, de se ele existe, como ele existe, como ele funciona, né? Tem pessoas que discutem e são contra esse tipo de approach, mas basicamente é isso, o sistema ele cria as regras básicas para você dar continuidade à história e ela ter uma coesão, né? Ela ter um bom senso na hora que você tá jogando. Então é uma mistura, você tem o cenário de jogo, né, que é o seu mundo, e as regras e o sistema são as coisas que vão fazer esse mundo funcionar na mesa. Vamos fazer uma mesa redonda? Vamos perguntar aí pra vocês, pessoal, quais são os sistemas que... Cada um fala dois ou três sistemas que estão mais... são mais queridos aí de vocês. Podemos fazer esse exercício aí rapidão? Só pra gente dar entender como é que é o... como é que é a demanda, como é que é a percepção de cada um aí? Assim, muito, muito embora eu tenha começado jogando GURPS, cara, e quando eu comecei, o primeiro RPG que eu joguei foi o GURPS, eu comecei jogando com esses caras que eu falei, a galera do colégio. O Alaor apareceu um dia com um manual e aí... pô, isso é um jogo, cara, não sei o que lá. E a gente começou a jogar, mas assim, o jogo que realmente foi a minha grande paixão é o AD&D, né? Não, é inegável. Era um jogo muito bom, muito gostoso. E, putz, hoje eu sou fanzaço do Pathfinder, que pra mim é o sucessor espiritual do AD&D. Monte, vai lá, Monte. Vai. Tá, eu comecei com... a caixa da Grow, do Dungeons & Dragons, que saiu no Brasil, né? Então, assim como o Estevão, eu acho que o AD&D é um sistema muito foda. Só que hoje em dia eu diria que eu virei um fã muito mais do Storyteller. Não o atual Storytelling, mas o antigo World of Darkness da White Wolf. Cujo autor é amigão do Silvio. Esse World of Darkness que é cópia do Anjos da Noite, né? Que é Anjos da Noite? Pô, tentei jogar aqui o Trollbait, vocês nem pegaram. Não, Anjos perdi, da Noite, cara. Que é aquela gostosa lá, cara, dos vampiros e lobisomens. Vampiros e lobisomens. Ah, na verdade, tá. É o contrário, aquilo que é uma cópia descarada. Que ó, pode crer. Mas será que o cara que escreveu jogava? Ah, cara, se não jogava, o cara com certeza teve influência, né, meu? Pelo amor de Deus. Se jogava, eu não sei, mas que tomou o processo da White Wolf... Ah, merecida, né? Vamos combinar. É óbvio, meu. Desde sempre tem White Wolf, porra. Ah, mas... justamente é o Underworld, né? Isso. É, isso. Aí, tá vendo? Obrigado, Silvio. Obrigado por... Eu tava tentando lembrar, Anjo da Noite, eu tava pensando que era aquele seriado de adolescente com alguma coisa. Confundi todo aqui, enfim... Tomara, o Mark Hagen, quando ele criou a linha do Vampire, The Masquerade e todo o universo dele, ele fez uma coxa de retalho grande, forte, e eu lembro, na época tinha aqueles livros da Anne Rice, que também casavam muito com a ideia. Mas principalmente com o drama, né? Porque o grande problema para mim de storytelling é essa merda desse drama de vampiro. Ah, meu Deus, eu quero chupar sangue, mas não posso morder o pescoço. Tá aí o meu ponto. Eu acho que de todos eles, o vampiro é o mais fraco. Mas foi o primeiro, né, cara? Falando de vampiro, e foi o que foi a febre. Quem aí jogou lá, levanta a mão. Vou levantar a mão aqui agora. Eu tô levantando. Eu cheguei a organizar eles aqui em Porto Alegre. Cara, eu não joguei. Não vou nem você comentar. Nunca jogou live, cara? Não, eu tive distinção moral suficiente. Ah, então me... você perdeu, Marcos. Que live era verdade. Foda, cara. Cara, joguei um live só, mas não foi de vampiro, foi de Legend of the Five Rings. Melhor coisa do mundo. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Silvão, lembra aquele encontro de RPG que veio a Margaret Wise, eu acho, sim, né? Veio. Que eu até fui lá encontrar com você e eu pedi pra você arrumar um livro assinado pra mim de Dragonlance, não sei o quê. Lembro. Cara, esse dia foi o momento que eu dei graças a Deus de nunca ter me metido com essa coisa de live. Que ali tinha um cercado, né, naquela... Sim. Onde foi o evento, tinha tipo uma marcação no chão, que é onde foi o live. E aí, cara, em determinado momento... Eu acho que até tava com você, não tava, Silvio? Que eu olhei pro lado e eu vi o sujeito lambendo o chão. eu não vou ter essa lembrança, cara. Aí eu parei... Cara, aí eu parei e olhei e falei assim... O cara, ele tá realmente interpretando um cachorro. Não, o live action, acho que eu joguei um pouco, participei um pouco, vi algumas coisas muito, muito bem feitas, muito interessantes, mas eu acho que aqui ele sofreu da mesma coisa do desconhecimento da distância do que tinha lá fora, né? Então o pessoal viajou um pouco na maionese e aproveitando aquela onda do World of Darkness, né, que todo mundo gostava, então o pessoal pegou um pouco pesado algumas coisas. Foi. Nos sistemas, né? O Estevão estava falando de AD&D como preferido, o Monte falou também do história dela. Eu tenho dois sistemas que eu gosto muito, tanto não só pelo sistema, como pelo conjunto de como a coisa funciona. Eu gostei muito quando eu li a primeira edição do Vampiro, que eu achei interessante, porque ele tinha um sistema de regra muito simples e um peso muito forte na ambientação. Então você jogava e a coisa fluía muito rápido. Joga 5d10, pumba. Deu acima de 8, tal, tal, passou, não passou, sucesso, dando erro crítico e tal. Então o jogo ele fluía muito rápido, você tinha uma temática muito dark pra época, né, que você jogava, tudo bem, você jogava Ravenloft, mas era aquela coisa, você pegava um cara lá que dava uns cacete na galera e pronto. No Vampire, você era um vampirinho de merda, só tomava cacetada na cabeça e tinha que se livrar do que estava acontecendo. Então era muito legal. E aí eu tinha um grupo, tinha um mestre que a gente alternava e tal, que fazia uns jogos muito interessantes. Misturava coisa da DC Comics, lá da Vertigo, misturava coisa do Vampiro e tal. Era muito legal. E um outro sistema que eu gosto muito, também porque tem uma elegância na rolada de dados e tal, que é o Call of Cthulhu. Call of Cthulhu, que é um sistema de porcentagem básico, né? Mas, de novo, ele é atrelado a um universo do Lovecraft que é muito foda, muito bacana, e o jogo flui. Se você pega um jogo que tem uma regra muito mais detalhada, muito mais complexa, puta, aí não ia ser a mesma coisa, né? Então, se você pensa naquela parte do storyteller, né, de você contar a história, e de você fazer a jogada de dado, acho que esses dois sistemas para mim foram os que mais me apreciaram. Lógico que fantasia, gosto muito, puta, cara, tinha Greyhawk, né, que é o sistema de D&D, que era o mais fantasia clássica, né? Ele era o sistema principal da TSR antes do Forgotten ficar muito popular. É, o Forgotten ficou popular pelos personagens e a história, que é muito bonita, né? Mas o Greyhawk eu pirava, cara, porque era aquela coisa, era fantasia hardcore, cara. Você jogava aquilo lá e, meu, puta, era lindo, né? E, enfim, tem um monte de sistema, tá? Mas esses dois, eu acho que foram momentos que, pra mim, foram marcantes naquela coisa de você jogar e você descobrir o quanto dá pra você explorar, sabe? Isso que você tá falando, Silvio, do Call of Cthulhu. Call of Cthulhu é um sistema brilhante, cara. Eu joguei Call of Cthulhu com esses dois grupos, né? Com esse grupo do meu colégio, depois com esse outro grupo que eu conheci através de uma... Inclusive eu conheci essa outra galera pelas miniaturas. Daqui a pouco eu falo essa história. Mas eu joguei Cthulhu com esses dois grupos e os jogos eram sempre fodas. E o mestre, cara, no jogo de Cthulhu, ele é importantíssimo, né, cara? O Rodrigo Miller, esse amigo meu de Cuiabá que mestrava muito, cara, ele conseguia criar um clima tão tenso pra gente jogar Call of Cthulhu, cara, que no final você tava desesperado junto com o teu personagem, cara. Exatamente, era muito bom. É, Call of Cthulhu é outro que eu uso como referência até hoje, que eu sempre brinco, pô, perdi ponto de sanidade aqui. É, cara, eu ia dizer sobre isso, muito traumatizado. Eu acho ele muito bom, mas eu acho que nunca consegui terminar assim três sessões completamente são. Não, personagem nenhum meu nunca sobreviveu, cara. É, todos loucos. Você é um frango, né, meu? Não, cara, todos doidos, meu. Não tem todos jeito. Doido. Mas não, com certeza. Mas o legal do Cthulhu era justamente isso, né, cara? Porque a gente jogava, quando eu comecei a jogar com a galera, era aquela coisa, pô, mas a gente não fica, todo mundo fica louco, todo mundo morre. E tinha umas mortes, assim, engraçadíssimas, né? E aí tem uma hora que eu paro e falo assim, pô, mas... A história que a gente tava contando até o cara pirar na batatinha era sensacional, cara. Era muito legal. A gente jogava... Era o Cthulhu by Gaslight, que é 1800 e... Guaraná com Rolha, que é a época do Jack Estripador. Então, puta, imagina. Sensacional. Legal. E a gente jogava nos anos 20, que a tecnologia é uma bosta. Né? Então, assim, que é o que eu mais gostava. Exatamente. Então, é o Cthulhu clássico, né? O classicão. Que tem tudo lindo a ver, né, com a ambientação. Com os contos do Lovecraft. Sim, tem um mestre aqui em São Paulo fantástico, que é o Ricardo Christie. Cara, eu joguei uma vez com ele, eu te falo pra você, o cara ele já tinha um conhecimento muito grande da obra. E ele tinha uma maneira de mestrar que também era muito peculiar, muito bacana, o jeito e tal. Cara, ótimas lembranças. Enfim, quando você tem mestre dedicado, né? Então eu tinha um que era o Giordano, que era o cara que curtia coisa militar. Então a gente ia jogar Twilight 2000, Millennium's End, grupos Vietnã, pô, cara, você chorava de rir. Parecia que você tava vendo um filme, cara. Vocês falaram daquela caixa da Grow do D&D, né? Eu comecei com um que veio um pouquinho antes, eu acho que é o Dragon Quest. Não sei se vocês lembram quando acho que abriu o Jovem, tava pra trazer o AD&D, eles trouxeram aquele First Quest, que seria um AD&D só três níveis, né? O Dragon Quest era a mesma coisa, era uma versão simples do D&D primeira edição, mas com puta no tabuleiro. Um monte daquelas... não era miniatura, mas eram umas figurinhas pra você montar, dos monstros. Era ótimo. Eu pirei muito naquilo, que eu ganhei como presente quando era bem novo, porque era exatamente o que eu via num dos meus arcades favoritos, que era o Dungeons and Dragons Shadows Over Mystara. Jogaço. Ah, que legal, eu borrava muita ficha naquilo. Então eu jogava aquilo, né, direto, e meu pai... me acompanhava no fliperama naquela época, e quando ele viu esse Dragon Quest, ele arranjou pra mim. A partir daí, bicho, danou-se. Foi jogo atrás de jogo. Ladeira abaixo, cara. Downhill from here. Eu devo ter jogado quase todos os D&Ds que chegaram no Brasil, pelo menos. Se fosse me perguntar qual que é o meu sistema favorito, eu vou falar D&D. Qual? Eu não vou te dizer qual. Não, pode ser o primeiro, pode ser o AD&D. Terceira edição, 3.5. Quarto também gosto. E, claro, Pathfinder. É aquela coisa que você pode jogar o que você quiser. É esse que você sempre vai voltar. E a gente vai acabar conversando mais pra frente, né? O outro sistema favorito. Tem mais sistemas, mas o outro sistema favorito é o Dark Heresy. Não tanto pelo sistema em si, mas com certeza por causa da ambientação. Foi todo mundo, né? Minha vez agora. Uhum. O meu primeiro é decididamente a AD&D. Eu já falei, cansei de falar e vou falar de novo. Foi o que me arrastou pra isso. Eu adoro o universo. Graças a Deus, eu tive uma mãe que me incentivou muito a ler e eu li muito desde pequeno. E quando apareceu essa coisa de RPG, eu li muito fantasia, né, quando era pequeno. E quando apareceu o RPG com aquelas capas do Larry Elmore, eu falei, caraca, que é isso? Isso aqui é feito pra mim, né? E aí o AD&D fica como referência e parâmetro mesmo, não tem muito o que falar, mas os outros dois pra mim vão ser o que já falaram aí também, mas o primeiro vai ser o sistema Storyteller da White Wolf. Eu tive contato com o Vampire, eu falei, cara, isso é demais, eu também adorava a simplicidade da regra, porque eu sou ainda mesmo no RPG, eu continuo sendo grosso de dados, né? Então, o fato de você rolar mais dados às vezes aumentava a minha chance. Só que eu também não curtia muito essa coisa do vampiro ser delicado e não sei o quê, até que saiu o Werewolf. Aí quando saiu o Werewolf, eu fiquei feliz da vida, porque aquilo lá, eu me encontrei. Você juntou a Greenpeace com D&D, né? Exatamente. Cara, o Werewolf era muito massa. Eu nem sei, eu tinha um... Lobisomens e ecoterroristas, velho. Eu tenho livro até hoje, aquele que a capa era rasgada. Ah, eu tive esse. Sim. Cara, eu tenho todos. Cara, foi um trampo fazer aquela capa lá. Guardados aqui. Você teve que cortar uma a uma, Silvão? Não, cara, mas você, imagina, você chega... Bom, primeiro que você vai chegar numa gráfica, né? Você vai fazer o livro, com aquele monte de ilustração maluca, o cara fala, bom, ok, beleza. Aí você fala assim, não, então, a gente quer fazer ele rasgado aqui com a capa assim, assim, assim. Sabe essa capa bem grossa? Ah, não, mas era fina, né? Não, era grossa, era capa dura. A capa cortada era grossa? É, cara, o negócio... Essa capa bem grossa aqui, faz um corte. É. Faz um corte aqui, acha uma faca pra você fazer isso. Aí faz a faca e corta isso. Não, mas esse foi um meu sistema também, que eu joguei bastante, e que vocês já falaram também, que um que eu tenho, que eu sou muito saudoso e queria poder jogar de novo muito, é o Call of Cthulhu. Call of Cthulhu, né, como alguém aí, que é, eu adoro, eu e o Estevam, a gente adora o universo do Lovecraft. Lovecraft é um simulador de pornô da Blizzard, né? A gente até outro dia tava vendo um filminho categoria C do caso do Charles Dexter Ward. É, né? Tava uma bosta aquele filme. Tava muito ruim, deu pra assistir. Mesmo assim, cara, a gente tá sempre falando sobre isso, é uma referência legal. Eu jogava com um grupo, cara, que é um grupo que eu fui acessório ao grupo, assim, o grupo já tinha se formado muito, eles eram muito amigos, e eu acabei sendo convidado pelo Fernando, que é um amigo meu do escotismo, e eu joguei com o Fernando, era um grupo que tinha o Guaraci, o Milton, não sei se você conhece esses nomes, Silvão. Guaraci e o Milton? Pô, se conheço, né? Os caras jogavam muito, eles jogavam muito Mage, o Fernando Dinelli. Tremendo mestre de Mage, o Milton era um tremendo mestre de Call of Cthulhu, e eu lembro... Então, era com ele que eu jogava, que eu cheguei a jogar minhas melhores partidas. Eu joguei, com esse grupo, joguei super pouco, mas eu lembro que, assim, minha lembrança é que eles... Claro, como eu falei, eu vim acessório, não era membro do grupo, eu fui convidado a participar e foi uma experiência excepcional. Não, os caras mandavam muito bem. O Fernando, o Milton, o Guará, tinha mais, eu acho, o Vara... Eu acho. Varanelli, né? Eu joguei com esses caras todos. Eu não sei se... O Fernando, ainda sou amigo dele, a gente... Como eu falei, foi ele que me convidou. A gente era amigo do escotismo e... Mas eu não sei se esse pessoal tá ouvindo. E se tá ouvindo, se vão lembrar de mim. Mas fica um abraço pra eles aí. Uhum. E foram... Com certeza, pra mim, esses três sistemas são os meus formadores do meu pool de RPG. Cara, eu lembro uma vez... Você tava falando de live action e tudo mais, cara. Quando o Mark Hagen veio pela primeira vez no Brasil no lançamento do Vampiro... O Guaraci, o Milton, rasparam o cabelo. E o Guaraci tinha cabelo comprido na época. Os que ficaram carecas pra ficar fantasiado de Nosferatu. E o Fernando, que era o galã do grupo, que tinha cabelo comprido e tudo mais, ele vestiu uma roupa, cara, que ficou idêntico àquele Drácula do Bram Stoker, Drácula do Coppola. Verdade. Cara, eu lembro que tem assim uma senhor história. Senhor estilinho, Fernando. É, cara. Eu lembro de uma história que eles estavam indo para um encontro internacional num carro, não sei de quem lá, fantasiado de vampiro careca, e a polícia parou. O que vocês estão indo? Onde vocês estão indo desse jeito? Então, vida dura de RPGista aqui no Brasil. É. você passa por louquinho. Você tá, né, falando, Silvio, eu tô lembrando aqui, esse amigo meu que eu já mencionei, o Mauro Thompson, ele era dono de uma fábrica de Guaraná lá em Cuiabá, Guaraná Ralado. Não sei se em São Paulo vocês tomam isso. Tomar o quê? Guaraná Ralado. Guaraná Ralado. Pega a planta do Guaraná, faz um pau e aí rala aquilo pra tomar misturado com água. É Guaraná Ralado, é coisa daqui. Mas enfim, aí ele pegou forte a vibe do live e fez, a gente fez um live na fábrica dele. E aí eu tenho esse outro amigo, o Ivan, que foi participar do live e ele resolveu se fantasiar. Ele era o Nosferatu e fez a caracterização igual o vampiro Nosferatu do filme. Eu me lembro dessa cena até hoje, cara. Os caras levantam a porta, era aquela porta de correr, tá ligado? Que desce assim. Uhum. Os caras levantam, sim, a porta pro cara entrar e o cara entra assim. Ele tinha feito uma careca de touca de natação, tá ligado? E os dentinhos, aqueles dentinhos do Nosferatu na frente, tudo tortinho, cara. Eu tive um acesso de riso. Aquilo ali que matou o live pra mim. Cara, uma vez a gente fez um live na casa do Itiro, que é outro mestre também conhecidíssimo aqui em São Paulo, de Cyberpunk 2020. Ó, vocês estão zoando aí, ó. Peraí, Silvio, os caras estão zoando que eu era toreador, tremer. Eu era Ventru, valeu? E eu cheguei a ser príncipe, tá bom? Não vem com essa de tremer e toreador, não. Não, peraí. Mas quem em sã consciência quer ser príncipe? Você tem que ser um retardado. Porque é muito mais fácil manipular o príncipe do que ser o príncipe. É difícil, cara. Por isso que você foi príncipe, você era o manipulado. Pois é, vai entender, né? And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground? When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's Kingdom Come. É isso aí, galera. Essa foi a primeira parte do 10º episódio, o episódio sobre RPG. Daqui um mês tem a segunda parte desse episódio. Por que que é um mês, Estevão? Bom, Marcos, como você já levantou a bola aí antes da gente contar para os ouvintes aqui no programa, mas também não é novidade porque a gente já contou na página. A gente postou na semana passada, tanto lá no nosso blog, o papodemesapodcast.wordpress.com, quanto na nossa página do Facebook, que é o www.facebook.com/papodemesapodcast, um comunicado para os nossos ouvintes, dizendo que a gente vai alterar a frequência dos nossos programas. Ah, meu Deus do céu, como é que eu vou viver sem o Papo de Mesa, né? O ouvinte pode estar gritando isso nesse momento. É justamente para não deixar o nosso ouvinte sem o Papo de Mesa que a gente, conversando, resolveu diminuir a periodicidade do programa. Porque o que estava acontecendo, como a gente disse no comunicado, é que as coisas estão um pouco atribuladas, né, pra você, pra mim, pro Tocha, no plano real das coisas, né? Nas ocupações que põem dinheiro em casa. É. E aí, pra coisa não desandar de uma vez e vocês poderem ter um pouquinho mais tempo de pré-editar, que quem faz a nossa edição, se o ouvinte não sabe ainda, é o Marcos e o Tosh, a gente vai então diminuir. A gente quer acreditar que essa diminuição na frequência dos programas é temporária, até que as coisas voltem a um ritmo normal, digamos assim. Exatamente. E, mas, então, como o Estevão falou, vai continuar aparecendo, só que um pouco menos de frequência. Tá bom? Para manter a qualidade, manter a execução, porque a gente gosta bastante de fazer essa conversa, brincadeira, essa interação com vocês aí. Porque do jeito que tava, com a situação que a gente tava correndo o risco de das duas uma. Ou entregar um produto que a gente não ia estar satisfeito, que uma das nossas coisas que a gente se propôs aqui desde o começo é que o programa seja legal e que a gente se divirta fazendo. E ou a outra coisa, que era a gente acabar parando de fazer realmente por falta de tempo. Então, como a gente leva em consideração o que a galera faz, várias pessoas têm entrado em contato dizendo que realmente estão curtindo o programa, a gente decidiu manter, só que com essa frequência menor aí de um episódio por mês. Além disso, a gente chegou finalmente ao nosso número 200 de like na página. Valeuzaço, galera, muito obrigado mesmo. Foi emocionante aí o finalzinho, quando começou a chegar na última dezena. Parece que alguém correu atrás, né? Teve um sujeito aí que fez o legwork aí pra... E deu de ver, né, cara? Então, vamos aproveitar pra agradecer ele aqui publicamente. A gente já fala que ele é nosso fã número um. E aí, nesse finalzinho, o Caio Viana, lá de Fortaleza, a gente tava até brincando aqui antes de começar a gravar, que eu acho que ele botou a mãe, a sogra, a prima, o primo, o tio, todo mundo pra curtir o papo de mesa. Criou porque uma... rapidão, né? Criou um perfil pro papagaio, né? Pro cachorro. Sim. E aí, né, foi subindo rápido e a gente clicava, a gente via que todos os likes, né? As pessoas que estavam curtindo a página vinham de Fortaleza. E eram amigas do Caio. Então o link foi ele mesmo. Daí a gente falou assim: vamos sortear. A gente sorteou, a gente já vai dar os nomes aí. E a gente ficou meio amuado, porque o Caio não ganhou no sorteio. É, o Caio não foi sorteado. Mas, por conta desse esforço dele, por conta da intenção e da participação mesmo, a gente conversou com o Silvio da Roleplay, e o Silvio tá cedendo mais uma tray pelo mérito do esforço do Caio. Então a gente ficou bem feliz que a gente vai poder premiar aí o esforço dele. Parabéns, Caio. Então essa vai levou. Pra você, Caio. Especial. É, brigadão. Eu acho que é uma maneira da gente reconhecer, né? É isso, o esforço e a parceria, né? O cara tá desde o começo, desde o primeiro episódio, é um cara que motiva a gente, que se dá o trabalho de comentar os nossos links, interage com a gente, manda e-mail. Então, sem ser mala, né? Porque ele também não é over... Isso. Ele não excede aí os limites. Ele vai lá, ele realmente comenta com conteúdo, né? Aquela coisa, ah, legal, bacana, ri-ri, ou coisa do gênero, né? Então, legal. First. Exato. Ainda bem que a gente ainda não tem essa galera do first, né, galera? É. Então tá. Bom, mas então, Marcos, vamos parar de enrolar. Vamos falar quem ganhou o nosso sorteio. Pra você, ouvinte, que tá aí ouvindo... Antes de falar quem ganhou, eu ia pedir pra você falar como é que foi o processo de sorteio pra... Eu já ia falar, cara. Opa, então manda bala. Já li sua mente, eu já sei o que você quer. Opa. Pessoal, então como é que a gente fez? A gente baixou ali do Facebook uma lista de todo mundo que curtiu a nossa página. O Marcos, que é o mago do Excel, botou isso numa planilha. E aí a gente atribuiu números de 1 até... Quantos curtidos a gente teve hoje na página? 200. A gente não usou 200, tá, pessoal? É, a gente usou o número de curtidas que a gente tinha aqui... E na página hoje são 206 curtidas. Então a gente gerou uma lista com 206 nomes. Essa lista é randômica, é na ordem que o Facebook coloca ela. E aí a gente atribuiu números na planilha do Excel, de 1 a 206. E usando o gerador de números aleatórios do random.org, a gente gerou dois números, que são os números sorteados. Tá aqui, os números são 178 e o número 56. Correspondendo aos nossos dois ganhadores que o Marcos anuncia agora. Rufem os tambores aí. O primeiro ganhador foi o Felipe Cunha. Felipe com I. A gente vai entrar em contato com você, Felipe. Então você vai saber quem você é você. Tá? E o outro ganhador é o Fábio Teodoro. Se não me engano, de Poços de Caldas, ele é amigo do normal. A gente vai entrar em contato com você também, Fábio. E você vai saber que você ganhou. E é isso. Então, esses foram sorteados, finalmente. Pois é, pessoal. E assim, a gente fica muito feliz de estar finalmente sorteando essas três. É uma parada que a gente já está aí anunciando, falando dela, tinha um tempão. Esses 200 likes nunca chegavam, nunca chegavam, nunca chegavam. E finalmente chegaram. Então, a gente cumpriu o prometido, fez o sorteio. A gente vai entrar em contato com vocês para pegar os endereços. E logo, logo, o Silvio, nosso amigo, nosso convidado frequente aqui no Papo de Mesa Podcast, vai estar mandando para vocês os trays. A gente só pede aí que quando você receber o tray, tira uma foto com o tray, manda para a gente, que a gente vai ficar bem satisfeito de ver que você recebeu o que a gente prometeu. É, foto com roupa decente, tá bom? Ah, sim, não precisa barriga nem nada de fora. Então é isso aí. Valeuzão pelo mais uma vez por escutar o episódio, mas valeu de novo pela campanha aí dos 200 likes e até daqui um mês. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. He swears he's gonna give it up. It's never gonna be enough. I just wanna be there when you're all alone, thinking about a better day when you had it in your bones. This could be the Pô, mano, eu acabei de ver aqui as imagens. Agora tem umas coisas meio esquisitas mesmo, né, cara? O Fantasy agora inventou de fazer carroça e carro alegórico pra tudo quanto é exército. Nossa, né? Puta, do Dark Elder então, cara, pelo amor de Deus, nossa, né? Nossa, eu achei feio. Esquisito, carro alegórico, nota. Tá bem nesse nível. E o cortador de grama de Slaanesh. Tá feio, cara, tá feio. Eu tô vendo agora uma peça aqui, esse High Elf Lothern Sky Cutter, que é uma coruja puxando uma carroça no ar. E é, isso. Coisa feia, cara. Esse é o kit pra você acabar Senhor dos Anéis em meia hora. É uma águia puxando a carroça com a comitiva toda. O do Império também parece um tremendo carro alegórico lá, com aqueles globos flutuando. Bom, mas lá. Ele é um carro então, alegórico, literalmente, né? Mas no Império encaixa no fluff deles, né? Você pega os livros, as ilustrações que tem das cidades lá, dos barões, aquela coisa toda, sempre tem um carrão alegórico e uns caras meio esquisitos em cima, né? Celestial Hurricanum Luminar, que é isso que vocês estão falando? Isso aí, puta, esse aí. Que pariu, cara? Escola de samba. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. É o Império que passou. Puta que pariu.